noite revela seus piores tormentos. Ai, que pilantragem, violência e o medo. A noite revela seus piores tormentos. Tiroteio na praça, muito sangue escorrendo. A noite revela seus piores tormentos. Ódio, pilantragem, violência e o medo. Sua mente vazia só quer pensar no pior. Mas procure o caminho, véi, que seja o melhor. Se supere cada dia, seja um cara direito. Compreenda que no mundo ninguém é perfeito. A amizade que vale nesse mundo, cão. Confie em você mesmo, chega de traição. Aí, parceiro, só quero a minha amizade. Eu só confio em mim, chega de sacanagem. Quero ficar de boa e parar de aprontar. Sabe o que acontece quando chega o aragá? A malandragem abre o jogo, é vida de ladrão. Gatas dão nas cafetinas, cobra a prostituição. Noia dos estigados sempre querem mais. Não houve aviso, foi um cadáver a mais. Foi um cadáver a mais. A noite revela seus piores tormentos. Ai, que pilantragem, violência e o medo. A noite revela seus piores tormentos. Tiroteio na praça, muito sangue escorrendo. A noite revela seus piores tormentos. Ai, que pilantragem, violência e o medo. A noite revela seus piores tormentos. Tiroteio na praça, muito sangue escorrendo. A noite revela seus piores tormentos. Tiroteio na praça, muito sangue escorrendo. Bocas estouradas, somando prejuízo. No fim do mês, o traficante é falido. Eu vou correr atrás, não vou deixar quieto. Tiro na cabeça do folgado, é certo. Homem ou mulher, se dever vai pro caixão. Bem provavelmente com bala de oitão. Cê se acha esperta e quer ser mais que os outros. Esperto demais, são os que acabam mortos. Sufocado até o pescoço, eu só quero escapar. Todos são vulnerados quando a noite chegar. Pistolas engatilhadas, perigo ou não. Bala de escopeta em sua direção. Vou correr dos ladrão e também da polícia. Tiroteio na praça, não quero ouvir as notícias. Não quero participar, eu vou pra casa dormir. Mas quem será, véi, que nessa noite vai cair diante de um traficante? Ajoelha, peça perdão. Graças a Deus, me livrei da maldição. Graças a Deus, me livrei da maldição. Facção verbal chegou pra relatar. Com ideia positiva, ideia de responsa. O bagulho é de mil grau, maluco, aí se liga. Procure a Jesus para guiar a sua vida. Para guiar a sua vida. A noite revela seus piores tormentos. Ai, que pilantragem, violência e o medo. A noite revela seus piores tormentos. Tiroteio na praça, muito sangue escorrendo. A noite revela seus piores tormentos. Ai, que pilantragem, violência e o medo. A noite revela seus piores tormentos. Tiroteio na praça, muito sangue escorrendo. A noite revela seus piores tormentos. Tiroteio na praça, muito sangue escorrendo.